王玄机。 Sometimes it's hard to make things clear, know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel with you. I've got nothing to hide. So open your eyes. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. Gonna get was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your life. esqueça de tudo que aconteceu. Amanhã será um novo dia. Hey, Jude, pra que chorar por alguém? crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day. Mas down, has his ID. Down, down, down. Fiona é outra coisa, entende? Down, down, down, down, high society. Down, down, down, down, down, high society. Hoje não se fazem mais cantres como antigamente, né? Hey, down, down, down, oh, high society. Down, down, down.

cercado por todos os lados. O dia é longo, o caminho maior. Cada hora passa mais devagar. Cercado por todos os lados, chegando perto sem nunca tocar. Desgraça-lhe a tempestade. Thank you. There's an empty place where you love fill my life, and I know that a part of you will always be a part of me. Warm summer night, and the sky is full of wishes that won't arrive. How can I live in a world without your eyes to look at me? Era só isso que eu queria da vida.

FMI. Permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Provei, ah, eu usei todos os sentidos, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, ah, eu usei todos os sentidos, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Mais limpo, cada vez mais limpo. It's hurting so deep. I've got my pride. I will talk. You like to think that I'm just crazy when I say that you changed. I'm convinced I know the problem. You don't love me the same. You're just going through the motions and you're not being fair. I got my pride, I will not cry. Still I can't help but care. I'm not your supermodel. Oh, no, no, no. I'm not the kind of girl that you can let passando por cima da razão. Deixa o tempo que ficou para trás. Viva a vida como quer viver. Seja livre como Deus quiser. Siga os sonhos de amor em paz. Oh, man, é sempre na mão, vencendo a minha solução. Querendo vencer, passando por cima da razão. Oh, yeah. Sua vida não pertence a ninguém. Suas soluções, seus problemas e sua razão. Solto, solto, solto, baby.

night, step in our bedroom. First I wanna take some time, I just wanna look at you. Girl, you are so fine, I can't believe my eyes. And all that I wanna do, I wanna make love to you. Oh, tonight will be a special night, a minute more to come. And I'm so proud to be with you, so proud to share your love. Eu sei bem que sou. convencer de que a sorte me ajudou. Mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ao espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem sou. E nunca me tocou, e nunca me tocou. Quando a paixão não dá certo, por que me culpar? Eu não me permito chorar. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou, você não mudou, não mudou. Manchete. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. Can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Mm-hmm.

eu já esqueci você. Tento crer nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Cor vermelha, carne da sua boca, coração. Eu já esqueci você. Tento crer. Seu nome, sua cara, seu jeito, seu odor. Sua casa, sua cama, sua carne, seu suor. Eu pertenço à raça da pedra dura. Quando enfim juro que esqueci, quem se lembra de você em mim, em mim? Não sou eu, sofro e sei. Não sou eu, finjo que não sei, não sou eu. Sonho bocas que murmuram, transo em pernas que procuram, enfim. Não sou eu, sofro e sei. Quem se lembra de você em mim? Eu sei, eu sei. Na memória da minha pele, bate no sangue que bombeia na minha veia. Bate no champanhe que borbulhava na sua taça e que borbulha agora na taça da minha cabeça. Eu já esqueci você, tento crer. Esses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Cor vermelha, carne da sua boca, coração. Thank you. you're doing here with me. But something keeps you by my side through everything, through all the times we disagree. You keep loving me. It seems that love was the reason to keep me here. Believing when we feel that love is slipping away. And it seems that love was the reason to let me stay. And even through the darkest night, the feeling survives. And even now when you look at me, you'll find the reason in my eyes. Whoa, whoa, whoa. Thank you. 91,3. Manchete. Outside.